Eu nasci, hey! Mundo dá licença pra mim, hey! Tô chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não estou daqui. Sou do céu e vim representar o céu aqui. Desculpa aí. Eu nasci, hey! Mundo dá licença pra mim, hey! Tô chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Sou do céu e vim representar o céu aqui. Um dia, Deus olhou aqui pra terra lá de cima, e ele teve uma excelente ideia. Decidiu me enviar pra essa terra. Ele bolou todo um plano, um projeto que somente eu faria. Se eu fizesse, ele me recompensaria. Ele investiu, acreditou e disse que me capacitaria. Ih, essa história é longa, então vou ter que dar uma resumida pra vocês. Ele preparou um lugar quentinho cheio de amor. Na barriga da mamãe me colocou, e lá dentro era uma mordomia. Eu não trabalhava, só comi, só dormi, só dormi, só do... Ai, foram alguns meses assim, meu Deus, que preguiça. Aí me empolguei e decidi mostrar por que aqui cheguei. A atenção de todo mundo eu chamei. Quando cresci eu ajudei, chacoalhei, até chutei. Te mexe. Todos lá fora perceberam que já tinha chegado a hora de abrir a porta pra eu sair de lá. Que era hora de me receber, de me amar. Que delícia! Eu fui com tudo, caprichei na hora da minha estreia. Mostrei que não vim de passeio pra essa terra. Cheguei berrando, cheguei causando. Eu gritei, apavorei, todo mundo eu assustei. Ah, sonoplasta, esse aqui é meu filme, né, cara? Quer saber? Vou direto pro refrão. Vem comigo, banda! Eu nasci, hey! O mundo dá licença pra mim, hey! Tô chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Tô do céu e vim representar o céu aqui. Desculpa aí. Eu nasci, hey! O mundo dá licença pra mim, hey! Tô chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Todo céu e vim representar o céu aqui. Ei, você que tá me ouvindo aí, para com essa história de ah, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim. Fala sério, né? A Bíblia diz que Deus te amou antes que você o amasse. Você tava lá na barriga da sua mãe, não tinha cara de nada, cara de joelho, não tinha um pingo de beleza. E ele já tinha um projeto lindo pra sua vida. Respira fundo e grita comigo, porque o seu nascimento foi um evento, foi um acontecimento. Eu nasci, hey! Mundo dá licença pra mim. Eu tô, hey! Chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Tô do céu e vim representar o céu aqui. Desculpa, desculpa aí. Eu nasci, hey! Mundo dá licença pra mim, hey! Chegando e eu vim pra sacudir. Tô na terra, porém eu não sou daqui. Tô do céu e vim representar o céu aqui. Eu nasci. Ah, eu sempre quis fazer um final grandioso assim. Ficou muito lírico isso, né?